agora mais uma edição do Espelho Mágico. A seguir, não perca Amor Sem Limites. A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Hoje trago-lhe mais música. Música e oportunidade de sonhar. Este programa tenta sempre fazer com que passe connosco ao outro lado do espelho. Imagine a sua mente a ser tudo aquilo que quer ver em si. Pois é, tem a oportunidade, os sons, os momentos para o fazer. Passe connosco ao outro lado, entregue-se ao mundo e um momento só seu, porque, apesar de tudo, nós temos direito a esse mundo. O Espelho Mágico está aqui todos os domingos para lhe trazer essa oportunidade. Hoje trago-lhe a terceira parte do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay, e poderá ouvir dentro de instantes mais um pouco deste livro áudio que temos vindo a trazer até aqui. Também poderá adquirir o livro de Louise L. Hay numa versão escrita, mas aqui pode acompanhar a versão áudio do livro. Eu consigo. Por agora vamos ficar com música que espero eu lhe acalme o espírito durante alguns momentos, porque tem direito a essa calma o Espelho Mágico traz para si aqui na Antena Web. Vamos ficar com dois temas, logo depois eu voltarei para lhe trazer então o livro de Louise L. Hay. Para já ficamos com Urga, BF Urga. Até já. Mm-hmm. estamos de volta para lhe trazer então a terceira parte do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Fique, acompanhe, escute, siga e cuide de si. Até já. Vamos agora falar acerca do perdão. Você nunca poderá libertar-se da amargura enquanto continuar a ter pensamentos rancorosos. Como é que pode ser feliz neste momento se continuar a escolher estar zangado e ressentido? Os pensamentos de amargura não podem criar alegria. Não importa o quanto você pensa que tem razão. Não importa o que eles fizeram. Se insistir em continuar preso ao passado, nunca estará livre. Perdoar-se a si e aos outros libertá-lo-á da prisão do passado. Quando você sente que está preso em alguma situação ou quando as suas afirmações não estão a funcionar, tal normalmente significa que ainda há mais trabalho de perdão a fazer. Quando você não flui livremente com a vida no momento presente, tal normalmente significa que você está preso a um momento passado. Pode ser arrependimento, tristeza, dor, medo, culpa, raiva, ressentimento ou, por vezes, até mesmo um desejo de vingança. Cada um destes estados vem de um sentimento de ressentimento, uma recusa em deixar o passado e vir para o momento presente. Só no momento presente é que você pode criar o seu futuro. Se você estiver preso ao passado, não pode estar no presente. Só neste momento, do agora, é que os seus pensamentos e as suas palavras são poderosos. Assim, você realmente não quer desperdiçar os seus pensamentos presentes continuando a criar o seu futuro a partir do lixo do passado. Quando você culpa outra pessoa, abdica do seu próprio poder porque está a colocar a responsabilidade dos seus sentimentos nas mãos de outra pessoa. As pessoas podem comportar-se de forma a provocar reações desconfortáveis em si. No entanto, elas não entraram na sua mente e não criaram os mecanismos que foram acionados. Assumir a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos e reações é dominar a capacidade de reação. Por outras palavras, você aprende a escolher conscientemente, em vez de simplesmente reagir. O perdão é um conceito complexo e confuso para muitas pessoas, mas saiba que há uma diferença entre perdão e aceitação. Perdoar alguém não significa que você aprove o comportamento dessa pessoa. O ato de perdoar tem lugar na sua própria mente. Não tem realmente nada a ver com a outra pessoa. A realidade do verdadeiro perdão está em libertar-se da dor. É simplesmente libertar-se da energia negativa a que escolheu agarrar-se. Além disso, perdoar não significa deixar os comportamentos ou ações dolorosos de outro continuarem a fazer-se sentir na sua vida. Às vezes, perdoar significa deixar. Você perdoa-os e depois deixa-os. Assumir uma posição e estabelecer limites saudáveis é frequentemente a coisa mais afetuosa que você pode fazer. E não só por si mesmo, mas também pela outra pessoa. Independentemente das suas razões para ter sentimentos de amargura e ressentimento, você pode ultrapassá-los. Você pode escolher continuar preso e amargo. Ou pode fazer um favor a si mesmo, perdoando voluntariamente o que aconteceu no passado, deixando-o, e depois seguindo em frente para criar uma vida alegre que o faça sentir-se realizado. Você tem a liberdade de fazer da sua vida qualquer coisa que queira que ela seja, porque você tem a liberdade de escolha. Afirmações positivas para alcançar o perdão. A porta do meu coração abre-se para dentro. Avanço pelo perdão em direção ao amor. Hoje, eu presto atenção aos meus sentimentos e sou amável para comigo. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. À medida que mudo os meus pensamentos, o mundo à minha volta muda. O passado já passou, por isso não tem poder nenhum agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não é divertido ser uma vítima. Eu recuso-me a continuar a ser indefeso. Eu reclamo o meu próprio poder. Eu dou a mim mesmo a dádiva de me libertar do passado e avanço com alegria para o presente. Eu recebo a ajuda de que necessito, quando necessito dela, de várias fontes. O meu sistema de apoio é forte e afetuoso. Não há problema demasiado grande ou demasiado pequeno que não possa ser resolvido com amor. Eu estou pronto para ser curado. Eu estou disposto a perdoar. Tudo está bem. Quando cometo um erro, percebo que isso é apenas parte do processo de aprendizagem. Eu avanço para além do perdão, para a compreensão e tenho compaixão por todos. Cada dia é uma nova oportunidade. Ontem é passado. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Eu sei que os velhos padrões negativos já não me limitam. Abandono-os com facilidade. Eu sou clemente, afetuoso, gentil e bondoso. E sei que a vida me ama. À medida que me perdoo a mim mesmo, torna-se mais fácil perdoar os outros. Eu amo e aceito os membros da minha família exatamente como são neste preciso momento. Eu perdoo-me por não ser perfeito. Eu vivo tão bem quanto posso. Eu não posso mudar outra pessoa. Deixo os outros terem quem são e simplesmente amo quem eu sou. Agora é seguro eu libertar-me de todos os meus traumas de infância e avançar para o amor. Eu sei que não posso ser responsável pelas outras pessoas. Todos nós estamos sujeitos às leis da nossa própria consciência. Eu regresso aos princípios básicos da vida. Perdão, coragem, gratidão, amor e humor. Toda a gente tem alguma coisa para me ensinar. Existe uma razão para estarmos juntos. Eu perdoo toda a gente do meu passado por coisas que senti como erradas. Desprendo-me deles com amor. Todas as mudanças da vida que estão perante mim são mudanças positivas. Eu estou seguro. Estou aqui para me despedir de si por hoje. No próximo domingo, às 22 horas, estou consigo para lhe trazer mais um programa de Espelho Mágico. Foi um prazer enorme estar consigo. Eu sou a Joana e voltarei então na próxima semana aqui à sua antena web para um programa único e especial. Espero que tenha gostado de estar connosco. Para nós, para mim, foi um prazer enorme estar consigo. Voltamos então, prometendo trazer-lhe a quarta parte do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo, e claro, trazendo mais música que lhe traga a oportunidade de sonhar. Vamos ficar com mais dois temas e Sarah Brightman é a primeira que fecha esta nossa edição. Fique bem, boa noite, até para a semana.